5490 autorizado via Pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95. O ajuste 1097, bom voo. Após o tráfego na curta, ali mantém. Após o tráfego na curta, ali mantém o 6741. Passarei do 2230, sua identificação, chegada Amanda, disponível de voo 05. Afirmativa, passarei do 2230. 2230, pode voar na próxima. Mantenha na chegada, passarei do 2230. Xané 62 no 3 Sabisol com Airbus da companhia, realizando pushback no outro lado do pátio. Pode coordenar com o pessoal de Paulo. Afirmativo, pensei que aí no portão 3 tinha contato visual com o outro lado do pátio. Como não tem, coordena com a equipe de pátio. Após a passagem do Airbus da companhia retaguarda, iniciando 03 e chama táxi. Para o táxi do Xané 62. 5-4, está com 114 a bordo, alternando com FINS, 4 horas e 30. Pesado via Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste no 097, tem um bom voo, 6254. Teve com 097, 254. 08. 208, boa senhora. Controle Salvador, muito boa tarde. Objeto 6741 na Dael Leda, cruzando 1300. Web 6741, contato radar saída da El, sobre o nível de voo 340. 340, é possível voar Leda da presente? Mantenha a Dael, Web 6741. Mantenha a Dael, 6741. Zero, autorizada a colagem, 150 graus, 109. Torre, boa tarde, objeto 6721 na final, baixar travado. 6721, continue aguardando pista livre, ajuste no 097. Para pista livre. Boa, 754. Voo no 754, aguarda a passagem do Airbus da Avianca após o ingresso Juliette, portão 08. Após a passagem da aeronave da Bianca, direto para 08, 74. Vamos fazer um pequeno desvio esquerdo, passarei 2, 8, 8. zero, 10 graus à esquerda, mano. 10 milhas. Gente, o ar 6741. É o passarinho 2230. Gente, passarinho 2230. Pouso autorizado no 0, 5 0 graus, 10 nós. Tá livre, pouso, 6721. 5430-37, controle 208. Controle 208, 5490. Controle Salvador, boa tarde, 5490. 5490, contato radar saída Momo. Sobre uma pianista de voo 200. Na Momo 200-3490. Seria possível cancelar a limitação de a restrição de uma centena 15 milhas? Autorizado, 35490. Muito obrigado. Após o pouso do Boeing na curta, ele mantém. Então, 3895, chame o centro Recife no 251, na alterna 1-3325. 1-3325, boa tarde. Autorizado, Juliette Serra Tango. Sete, dois, um, nós, três, nove, direita, dois, um, nós, nove. Sete, dois, um, nove, boa. Azul, 4076, sem unificação, chegada Mari, desça para o nível de voo 0160. Mantenha na chegada, azul 4076. 254, 140 com 15, ajuste no 0 na 7. Iniciando pelo 0 na 7, 254. Responda. Sim, chegada Aman, desça para o nível de voo 070. Cruzando 065 para o 50, 2230, passarela. 6213, autorizado táxi via Indian, ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, o ajuste de altímetro no 097. Táxi até o ponto de espera, 90, 6213, boa tarde. Objeto 6721, autorizado a ingressar na Juliette, ingressa na posição 04, fica atento ao Airbus da Avianca, iniciando o táxi. Ingressa Juliette, 24 da Avianca. 7 livre LS, reporta estabilizado. 2230, passarela. Salvador, muito bom dia, Chiné, 6254. Chiné, 6254, contato radar, saída da El, sob o nível de voo 380. 380, pode voar da El, de presente. Tamando autorizando pro onde Dael pro Oxenay 6254. Autorizando Dael Oxenay 6254. Pro onde Dael 6254, obrigado. Para o controle. Letra, tanque está autorizado. Desce, mantém 1 no 1500 pés de ajuste de altímetro no 017. Azul 4076, desse, mantém 3 mil pés, ajuste altímetro 1017. Jet 6741. Chame centro Recife agora na frequência 1251, alterna 13325. 2230. Sente, passa a duna completo final, chame torre agora na frequência 1 no 8 decimal 95. 895, obrigado, até já. Três Salvador, boa tarde, 35240, transfere para descida, se autorizado, pode voltar. 35240, acione a identificação, mantenha a proa da posição Mare, desça e mantenha o nível 060, ajuste de última entrou no 0 ou no 7. Sua número 5 na aproximação. O 060 está descendo o 5240 na frente de Mari, mantendo o perfil. Escuta, prossiga. Chame Centro Recife na frequência 1251, alterno 13325. 251, 3325, boa. Controle, boa tarde, 6213, do Channel. 6213, contato radar, submantém 360, saída da EL. Submantém 360, Channel 6213, pode levar da EL ou Leda direto? Da EL, está autorizado. Da EL. Do marcador externo, baixado travado 2230, passarinho. Quadro 2230, pós autorizado, 50 graus, 10 nós, ajuste no 0 no 0. Pouso livre na pista 10, 2230, passa livre. Mike Juliette Romeu. Na escuta, senhor. Vou parar, cheque, você está na escuta. Ah, ok, na escuta permanente. Absa 8487, desse mantém ao nível 050. Confirma o setor que se encontra. Não há, através do radar. Sente, na escuta, não tem um contato de radar com a aeronave. Sente. TAM 3283, aciona de educação. Identificação aqui, estou na festa, 3283. TAM 3283, deixa eu manter o nível 070. 070, TAM 32. Azul 4076, chame final Salvador na frequência 119.35. 1935, 4076. Absa 8487, desse mantenha 3 mil pés, ajuste de altímetro no 017, chame final na frequência 119.35. Afirmativo. 119.35. 1941. 1941, prossiga. Está presente, foi ITAP. ITAP está presente, 8487, passa 8487, desça para 3 mil pés, ajuste no 017. Redução para 220 nós. 220. 941, velocidade indicada. 290, 941. 230, prossegue para subir a Alfa Juliette remota 14. Alfa Juliette, 14. Qual que é dentro? Absa 8487, mantenha a velocidade até Duna. Yankee Charlie Kilos, qual que é dentro? Estabilizando a LS, 4076. Azul 4076, chame torre 11895. 2, 9, 5, boa tarde. Estou em Salvador. Boa tarde, azul 4076, final do INS X-Ray. 4076, aguarde. Confirme, baixar a travada? Ainda não. É forte baixar a travada. Em breve. 941, desça para 3 mil pés, apresente para a posição Duna. Eu estou a 3 mil pés, e para a posição Duna, voo no 941. Para 2 mil pés, encontrará estabilizado 8485. Serra Índia, Victorino Fome. Ajuste na 017. Livre pouso, 0476. Boa tarde, bom 754, centro da Serra. Copia, Campina Grande. Gol no 754, boa tarde, Campina Grande. O nível já autorizado é o 390, Santo Cláudio. Autorizado Campina Grande, nível 390, via Bezulono 0 até Neuma, após via direto Campina Grande, decolagem da 1-0, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Pulca com transição Zipar. Frequência do controle em 120, decimal 8, aciona 5444. 1-4, gol, Salvador Campina Grande, decolagem 1-0, perfil da Pulca Zipar, segunda curva à esquerda, seguindo 390, via Bezulono 10, Neuma, descendo Campina Grande. 308 Salvador, 5444, Champagne, 754 gol. Cotejamento correto, chama pronto, puxa bem em funcionamento, gol no 754. Chamarão, 754. Alterno 3325. Botar 3804, 150, informação. Dan 3804, sub e manter o nível 1-0 na chegada à mare. Ajuste de altímetro no 097. Gol 1941, desça para 3 mil pés, ajusta no 0197. Para 3 mil, 917, gol no 941. And the flying heading Eude Intersection. Eco Uniforme Delta Eco Sierra. Trip 5240, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste de altímetro no 097, chame final Salvador, 119 decimal 35. 1935, tá descendo para 4 mil com 1017 no ajuste? Afirmativo. O 5240. Senhor Salvador, gol no 697, informação Sierra. Gol no 697, acionando educação, chegada a Bonfim, desse mantenha 4 mil pés, ajuste o altímetro no 097. 4 mil, 097, chegada a Bonfim, gol no 697. Gente, desse mantenha 050, então 3283, chame final Salvador na frequência 119, decimal 35. A 4000 com 17, 5240. Poderia confirmar a frequência da Torre Plástica? O 02 já abandonou no setor de Jauá, já de retorno para Salvador, afastado 5.8 milhas. Sim, está presente voo rotatória. O Guardião 02 não tem contato radar com o 09, informe rotatória. Vamos para a rotatória, Guardião 02. Trip 5490, chame o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 1285, Salve Salvador, azul 4076. Livrou, mantendo a Alfa. Azul 4076, autorizado táxi via Alfa Juliette, posição 09. Alfa Juliette para 09, 4076. Controle, Guardião 02. Guardião 02, chame Torre Salvador na frequência 118, decimal 95. 118, 95, Bravo 02. Torre Salvador, Guardião 02. Confirme. Avião 02 já livrou buraquinho através de rotatório, visual com a aeronave na 10, fechando a parte grátis. Só não entendi essa intenção, é pouso no Gré? Afirmo. Gente, a porta final para o Gré, ajuste no 0, no 7. 10, 17, reportará final para o Gré, avião 02. Por 942, estabilizado o localizador. Gol no 941, chame torre 11895. 10295, gol 1941. Vai atingir 4.5240. Tríplice 5240, desça para 2.000 pés, ajuste 10, 17. Para 2.017, 5240. TAM 3283, desça para 3.000 pés, ajuste 10, 17. 3.000 pés, 10, 17, TAM 3283. Ali, ligou no 941, gente. Trip 5240, autorizado o sinal ILS X-Ray, reporta estabilizado no localizador. Autorizado X-Ray, reportará nível reportará estabilizado 5240. Reporte no solo, 140 graus, 129. Para no solo, guardião 0102. Tango informe voando rotatória. Solo Abstracargo 8487, visualmente, escuta. Abstracargo 8487, prossegue táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 10. Alfa, Kilo, para o Pátio 3, posição 10, Abstracargo 8487. Tone. Tone, pouso autorizado, 140 graus, 129. Ele pode ir para o mapa 4 horas. Torre Salvador, bom. Boa tarde, o Trip 5240 estabilizado na X-Ray. 5240, segunda, ajuste no 0 no 7. 17 na escuta. Prossiga. Está próximo da rotatória, a senhora regressa. Está no visual, está no teste. Sente, chame Torre Salvador na frequência 118.95. 1895, a torre, graça. Vila de Serra Tango, vai direto ao Interlado. Ao 00, frequência livre. Controle o papapá, Mike Slatman, as proximidades da rotatória para regresso da Gabata. Romeu, agiliza, reporta na final da 17. Agilizando, reporta na final da 17, Romeu. Controle o Juliette Serra Tango, ingressou ao Interlado. Sente, informe rotatória, visual com aeródromo. Já está visual com aeródromo, autoriza mil tempo. Mil pés, está autorizado mantendo-se em regra de voo visual. Juliette Serra Tango. Vou descer para mil. 3804, desça para 2.000 pés, ajuste de altímetro. 10097, informe final do procedimento LS X-Ray, pista 10. 2.017, reportarei o sinal X-Ray 10033.